114, aborde 02338, Delta Marcelo, Delta Fortaleza. Confirmando, 114 a bordo, Fortaleza 0238. Afirmativo. Boa noite, 96 via Índia, no ponto de espera, chama 2-18-95, altímetro 10-11, bom voo. No 896, alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 049. No 896 da Gol, decolado aos 15, chame o controle em 1208. 1208, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Gol 1896. Gol no 896, bom dia, contato radar na decolagem, suba 370, perfil Pucajá, Maracajú. Pucajá, Maracaju, tenho 370, tem restrições, gol no 896, obrigado. Gol 996, Venice Cidade de Dizia, esquerda ideal 095. Vive Dizia, o Gol 996, por quantas milhas? A princípio por 40 a 60 milhas. Vive Gol 996. Obrigado. Gol 896, controle. Prossiga. Restrito ao 310. Restrito ao nível de voo 310, voo 1896. 896, chame Recife, 12545, alterno 12685. Afirmativo, cotejamento correto. Realmente bom voo. Aciona a identificação dessa para 3 mil pés, ajustado Mi 11 na proa de duna. Delta, airport call 024, on to 10-11, with information echo request, interval 370 initial and clearance to visual. I read you copy Portugal 024. Ready to copy Portugal 024. Help Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via right route, flight plan route, take off from runway 10, left turn, Puka departure, Zipa transition. Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zipa, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Scott 5106, frequency of departure will be 120.8, Air Portugal 024. Air Force 204, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, flight plan route, runway 10 for departure, left turn off, book and departure in Zipa transition. Skok 5106, departure frequency 120.8. Readback is correct, report when you're ready at this 10-1-1. Echo back when you're ready, Air Force 204, begin. River 3520. No 86, livre de restrição, vista para 2.000 pés, 1.011. Utilizada final em ILS 700, pista aberta, porta estabilizada. para 896. Retorna o UTG. Então, 3520, desce para 3000 pés e 11 ajuste. 3000 pés e 11, então 3520. Estabilizado, Gol 186. 186 da Gol, completo sinal, torre 118.95. 285, 186. Oi, Salvador, Gol 186, vai passar o externo, baixar travado. 11, autorizado a sinal em LF6, pista 10, eu posso estabilizar. Autorizado 2000 pés, 1011, autorizado em LF6, pista 10, está 3520, vale a reportagem estabilizada. Que a pista estava úmida, então considere a pista ainda úmida, o senhor pousava ali melhor para ele.